Objetivos do evento Barricada Cultural: formação de um coletivo autônomo de diversos segmentos culturais. Lutar pelo papel da mulher autônoma, dona de seus direitos, consciente do seu corpo e livre para escolher sem violação do seu espaço político e social. Entendimento que a sua saúde, o seu corpo e suas ideias são representação coletiva de seus anseios e contra qualquer forma de violência verbal e física. Estabelecer e fortalecer meios de comunicação e expressão das lutas populares, sem ignorar as subjetividades dos indivíduos e dos processos. Gerar ferramentas de empoderamento individual, coletivo e social para o legítimo enfrentamento contra as forças opressoras e violência, o senso comum, através da mídia corporativa, instituições fundamentalistas de direita e grande capital, a exploração animal, agronegócio e expropriação dos meios de trabalho. Promover o faça você mesmo como estilo de vida, produção de recursos, entendimento da economia solidária e popular como meios de fortalecimento da autonomia de grupos e pessoas, como, por exemplo, as artesãs, agricultura familiar, mídia livre, educadores sociais e populares, fanzineiros, pescadores, indígenas, quilombolas, oficineiros sociais e populares, músicos, produtores culturais autônomos, espaços de formação e outros meios de expressão dos saberes tradicionais e da cultura das ruas de Cachoeira. Articular e promover eventos de inclusão sociocultural do interior do município, bairros, vilas e periferias nas atividades de promoção do livre pensamento e dos fazeres culturais. Por exemplo, cineclube nas comunidades rurais, batalhas de rima, rap e hip-hop na periferia, cursos de formação para crianças, jovens, adultos e idosos. Construir processos de aprendizado sincrônimo e assincrônimo para a formação de conhecimento transgeracional através de encontros e rodas de memória, contação de histórias, mapeamento geográfico do patrimônio cultural e imaterial, bem como o registro de difusão desses saberes e conhecimentos através de múltiplos meios, como a internet, rádio e publicações. Estabelecer franco diálogo com a comunidade de Cachoeira do Sul para a conscientização da utilização dos modais de transporte para promover a autonomia humana, a redução do consumo de combustíveis fósseis e a necessidade de transporte público acessível, de qualidade e sem custos à população. Fortalecer a inclusão de acesso aos bens culturais públicos e privados para cadeirantes, deficientes físicos, idosos, obesos e gestantes, com a instalação de rampas de acesso, piso tátil e intérpretes e mediadores qualificados. Enfrentar de frente sem abrir exceções a qualquer forma de preconceito de etnia, identidade de gênero, opção sexual, religiosidade e não religiosidade, princípios filosóficos, atividade ou militância política institucional, classista, sindical ou autônoma, partindo dessas definições de pautas e princípios de participação, estabelecer diálogo com todas as pessoas presentes no evento, para a formação efetiva e permanente de um coletivo cultural múltiplo, diverso e incluso, para a ruptura do senso comum, enfrentamento das forças opressoras, da violência cotidiana doméstica e profissional, da violência contra a mulher, especismo e toda a forma conservadora de pensamentos que mantém esta cidade acorrentada em seus negócios, políticas baseadas na personificação de indivíduos e não no empoderamento social e popular. Vamos lutar, resistir e crescer. Joga uma semente no solo deste chão, comece para você, seja a revolução.